saía e via a tristeza de um pobre velho mendigo sem ter abrigo, cama e mesa, e murmurava baixinho pedindo carinho, pão e amor a todos os que passavam, suas mãos imploravam esmola por favor, velho mendigo abandonado, velho mendigo, pobre coitado, velho mendigo, sem ter maldade, lá vai vivendo da caridade. Dei-lhe então alguns trocados e a sua voz dizendo: Deus te abençoe, minha amiga. Lá vai matando a fome, sem ter casa nem abrigo.